Conselho, para 2.510, ajuste a altímetro 1012. Também após etapa, foi autorizado o Serra Vídeo 366 para final do segmento RNAVE, então homem estabilizado. Aqui após etapa, 2.500, com 366, com 22. O 962 vai chamar estabilizado. Entre os dois, ano 6A. Que se mantenha 050, se eu tenho que ter essa informação a ti, respondendo a pista. O Índio November Alpha livre, toque remetida na 17, vento 090 graus, 139. Remetida toque remetida na 17, Índio November Alpha. Para informação, Boeing da Gol a 07 milhas da cabeceira 10. Paciente, Índio November Alpha. Mike Romeo Alpha, acione Shantax. Do 5048 no solo ao 09, ao liberar a direita, 211 no solo. Sou 45, informação de tráfego, é um Cessna 150, tá tocando agora a cabeceira 17 no momento, tráfego no circuito da 17, não vai interferir na sua aproximação, aguarde a pista 10 livre para o pouso. 10 aguardando. Sofrou a 390 para o Bravo Hotel. Controle IEL na frequência 120 decimal 1. Torre agora na frequência 118.95, voltando a Renato. Qualquer terminar 285, obrigado, bom dia. Índio November Alpha, informação, temos 4 aeronaves no ILS, antena Itapuã, setor de Itapuã 1010 e aguarde instruções. Chama seu setor de Itapuã 1010. Aguardar instruções, General Liberal. Mike Romeo Alpha, táxi a baixa altura e nas proximidades da cabeceira 17, tem livre decolagem com proa norte, vento 100 graus, 1.62 a norte. Salvador, boa tarde, voo 962, passou 366, visual. Boa tarde, tá 3804 na escuta do da Torre. Afirmo, bom dia. Tá 3804, informação de tráfego, helicóptero esquilo, acabou de decolar a sua esquerda, não interfere na aproximação, pista no zero livre, autorizado pouso, vento 100 graus, 1.62. Visual com esquilo, livre pouso no 03804. Paulo 962, bom dia. Continue na aproximação, reporte passando 372, aguarde pista livre. Auxiliando para o posto. Ok, vou chamar no 372 o 962. Pago 14, reporte na RMA controlado, não há tráfego no setor. É aproximação por conta em risco. Reporta na RMA controlada, Michael 9. Afirma. 7, tráfego. Tome a tua eco seguindo a linha do litoral, reporte no travão sul da torre, aguardando para o cruzamento do campo. Sim, a gente vai tomar para o sul do litoral, aguardando o cruzamento, através sul da torre Salvador, em 19 Alfa. Afirmativo, temos Boeing Babu na final da 1-0, a 3 milhas da cabeceira 1-0. Tome a proa eco, ok? Ingresse na perna contra o vento da 1-0. Gente, a perna contra o vento da 1-0 em November Alfa. 13204, solo ao 1-6. Chame o solo 2-1-1. 2-1-1, hein? Positivo. É, boa tarde. 1-9-6-2, pouso autorizado 1-0, vento é de proa 100 graus, 15 nós. Livre pouso na pista 10, com 962. Boa tarde agora, 3804. 3804, boa tarde, Alfa, reportagem da Juliette. A reportagem da Juliette, 3804. Localizador do K3216, pista vista. K3216, chama a torre Salvador, 1-8, decimal 9-6. 895, sente, ok. Salvador, não está dando ajuda aí. 2763, está em contato do radar ingressando terminal Salvador, prende Mari, prende o seu chegada da Mari, general, no 012, reporte no posto da Odisseda. Bravo Alfa, seu correio esquerda para o 140, disparador no peito, autorizado, final ILS X-Ray, um ride, reporte estabilizado no localizador, Bravo Alfa, seu. Correio esquerda para o 140, descendo para 2.000. Torre Salvador 3-2-1, já está estabilizado. 3-2-1-6, bom dia. Continuando a aproximação, informa César 150, está cruzando o campo no momento, não vai interferir na aproximação. Aguarde a pista livre para o pouso. Francisco, eu desejo um meia, mas foi pra bom. Zero. Corrigindo o transfer, descendo o padrão, 0153. Pelo 962, eu solo ao 18, direito ao 21, né? Confirmar a frequência, 121, 9. 2-1-1-1. Obrigado, até já. É. 15 de novembro, Alfa, mantém a perna do vento da 1-7, aguardando o palio. Perna do vento da 1-7, aguardando o palio de novembro, Alfa. Tem 3-2-1-6, tráfego já cruzou o campo, pista no zero livre, autorizado o pouso. O vento, 80 graus, 1-6-2-9. Copiado, livre pouso, 1-0, tá 3-2-1-6. Pelo Romeo Oscar Chantax. Alfa, gire base, autorizado, final 17. Gira base, passe final 17, gira lateral. Alternativa Guarulhos. 1, 2, 3, agora? Beleza, 1, 2, 3, 123. Direita ainda, ponte espera 1895 e 2, boa. Direita ainda, ponte espera 1895 e 2, Janeiro 6213, boa. Da 3804, Juliette, portão 4. Juliette, portão 043, 804, já. No localizador, Bravo Alfa Del. Bravo Alfa Del, chama a Torre Salvador 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Mantém, 1-0. Série 1-0, Chávez. Cenário 62, 1-0. O índio 9 graus, livre toque arremete 1-7. O vento 90 graus, 1-3-9. Livre toque arremete 1-7, índio 9 graus. Esse é o último CGL, o próximo posto final. Gente. Bom, autorizado o taxa mais 20, olá. Semana 1895 com 1-12, igual a 8-90. Chamar para 2 mil pés, o TNH 1-0, 1-2. Bravo Alfa Tel. Bravo Alfa Tel, continuando a aproximação, aguardando autorização para iniciar a remetida. Aguardando a autorização para remetida, Bravo Alfa Tel. Chané 62, 1-3. Livre da colágeno 0, o vento é 100 graus de proa, 14 nós. Livre de colágeno 0, Guia Pedro 1-0, acertar o Baté, após direto. Decolado 1-0, corra direito à terceira da El, linda Mótima. 5503, transponde de canal 8, controle. Passou cilindra prefixo Bravo Alfa Tel. Ok, Bravo Alfa Tel, reporte na DA iniciando a remetida. Reportará na DA iniciando a remetida ao Tel. Índio November Alfa, tocou a remeteu aos 22. Tome a prova do farol de Itapuã e aguarde instruções para o cruzamento da final. Então, agora. Farol de Itapuã, aguarde instruções, Índio November Alfa. Chané 6213, decolado aos 23, controle 19-8. 19-8, gol, Chané 6213. Ponte espera, pronto, gol no 864, então dá um bom dia. Bom dia, gol no 864, mantenha a posição, temos um helicóptero, um helicóptero que está na final da 1-0, aguarde para ingresso. Gente, se caso ajudar, a gente decola separado, a partir da 380 metros. É que ele já está bem próximo aqui, dá 1-0, e vai iniciar a remetida. Aguarde só um minutinho, precisando da decolagem mais 2 minutos. De novembro, alfa, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporta na vertical do farol de Itapuã, de novembro. O gás alfa, gás alfa, tel, após a remetida, com a intenção? Pouso no VS. Ok, então se eu tenho condições de arremeter na BA, girar à esquerda para aproximação direta para o VR? Firmo. Ok. Na presente, autorizar iniciar a arremetida na BA, gire à esquerda e informe no VR controlado, Bravo Alfa Tel. Na BA vai girar à esquerda e reportar a sala controlada no Bravo Alfa Tel. Fique atento, temos a aeronave da Gol que vai ingressar agora na pista e vai manter-se alinhado, ok? Sim, esse não vai interferir o Bravo Alfa Hotel. Pelo 1864, a linha mantém 1-0. Gente, a linha mantém 1-864. Farol de Itapuã, visual com helicóptero, o Índio November Alfa. O Índio November Alfa, curve à direita. E reporte cruzando, final da 1-0, Índio 9 graus. Reporte cruzando, final da 1-0, Índio 9 graus. Pulo 864, 4, livre da colagem, dá 1-0, vento 1, é de proa, 100 graus, com 15 nós. Vento, atualizado, o Bravo Alfotel, vento 100 graus, 15 nós, informe controlado. Câmera controlada, até. Obrigado pelo apoio. De nada, companheiro. É o Leda Ponte, 5512, transponde 198, controle. 5512. Fora do solo, temos um tráfego, um solo da 150 na base da 17, ok? Reporte igual com o tráfego. Falou 454 da Gol, copia? Anoto. Confirme da autoridade 360, via Pêsulo 21, decola da 10, curva direita, Arbor, Eleco, 55 no 4, transponda 19-8, controle. Autorizou 360 para confirme da Pêsulo 21, decola da 10, curva direita na Arbor, Elefa. 55 no 4, 119 decimal 8. No 4, 54, correto, pronto, prospectamento, meia dúzia. Ciente, correto. O meu tem aqui, prossiga. Vamos, boa tarde. Ponte na 4, boa tarde, contato radar, para Puca, sou para 350. 350 Boca, dá pra ver uma linguagem? Boa noite, né, claro. Obrigado. Sete, obrigado. Zero um no ciente, autorizado, chefe para o táxi, 5021. Serra Índia, Romeu Índia autorizado, no meu pé, decola da 97, curva direita, corredor da Xer, 0132, transponda 198, controle. Controle 198. Seria informação? Acionamento, taxa de decolagem 1895 e 12, o meu tem aqui. 3290, voo 1, dia. Sala de identificação chega da Mari, vê se mantém o 050. 050, já pode voar alguma proesquerda aqui, se quiser, tá? Obrigado, Itácio. Fazendo alto no solo, aos 28, está autorizado o backtrack, táxi por parte 4. localizador é dono no 0 azul 2773. Peter Delta, prossiga. Colagem por conta em risco, informo um ATR da Azul a 10 milhas, 1-0 milhas da Cadeira 1-0. Informe fora do solo, Peter Delta. Uma 1, 1011, livre de S-X-8, transera na porta motorizador. Afirma, desce para 2011, ajuste, autorizado LS, reporta no localizador. Opa, reportará no localizador. Salvador, muito boa tarde, Azul 2773, está precisando no localizador da 1-0. Boa tarde, Azul 2773, é livre pouso na 1-0, o vento 090 graus, 1-3 nós. Caso receba no ticket da sua esquerda, um helicóptero vai decolar aqui de um heliponto a 3 milhas à sua esquerda, não interfere na aproximação. Ativo, descendo o tráfego azul 2773, livre pouso, capsula 1-0. Fecha livre, de 90 alta. 2-1 para o táxi, alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas, 1-3 minutos, POB 1-1-4. Lista até aberta, ciente, está visual com a TR da Azul, taxa de proximidade aí do externo. Boa noite, Sonal 5, ajuste no 012, Azul 502. É o Whisky e aguarde autorização para a curva à esquerda e cruzar a final da 1-0. Ok. Só uma informação, o sobrevoo é bem na minha proa, eu não vou interferir com ele. Ok, então dá presente, mantém a posição no controle, 19-8. Prato, transfere e controle. Número 356, se na identificação, boa tarde, senhora da Mari, vê se mantém 050 do habitat. Controle, Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta, prossiga. Para bem demais, tá? Comprou a Whisky do elevador na Serra, sem interferir com ele. Sente, 500 pés de escudo do controle. Nossa, é escudo do controle, né? O 3290, só para constar, tá liberada a inscrição em casa. Filo, tem inscrições. Autorizado a decolagem da 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. O 021 a linha mantém a 1-0 a partir da Charlie. Sim, a linha mantém a 1-0 a partir da Charlie, é do 542. A linha mantém a 1-7, vamos até aqui. Azul 2773, no solo 35, direita 121 no solo. Solo 121 no 2773. E o Romeu Oscar decolado aos 35, controle agora 19-8. 19-8, nada. Nada. Tango Kilo Romeo Oscar. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Corredora chama no teste escuro e controle. Autorizaria 2500 direto de Chino. Proa 100 graus, 15 nós. Em direção do 5029. Romeo Hotel Yankee, aeronave decolou à frente, vai para o mesmo destino, mesmo nível e rota. Aguarde só mais um instantinho alinhado, em 2 minutos será autorizado para decolagem. Ok, então aguarde coordenação com o controle. Sim, seguir o corredor e o meio que antes faz, desculpa o controle. Ok, ok. Rota 44, escuro controle 7-3. Uma ajuste e céu na 09. Começa aí antes da colagem autorizada, da 17, vento 90 graus, 15 nós. Azul 5021, decolado às 37, controle 198. 98 agora, azul 4120, 5021. Azul 5021, perfil da El. Azul 5021, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Este cumpre o perfil, então, iria solicitar direto letra. Obrigado, direto letra presente. Gente. Barra no Vitor, até a Delta, informe quanto tempo permanecerá a zona do Brasil. Já estou na região da Ponte Nova, mas não tem problema. Bem. Supan 3290, tráfego 12 horas e 90 milhas, mantendo 1 mil pés, Robson 44, sem diferença na sua aproximação. 7, ao zero. Patango, Kilo Romeo Oscar, tráfego na posição de 1 hora, 1,5 milhas, cruzando 2500 pés para 2 mil pés, e alta 320 em aproximação. O meu atalhante curvando à direita vai manter 1 mil pés, vai manter visual para a nave também à frente. Sente o meu atalhante, 1 mil pés, escuro do controle. Sente o controle. Canal 356, desça para 3 mil pés, ajuste 1011, na 011. 3 mil pés, na 011, chanete. 3290, torre 28.95. Obrigado. A torre Salvador, tem 3290. Se aproximando do marcador externo. Está 3290, continuando a aproximação, aguardando pista, aguardando a autorização de pouso. A capsula está deslocada em 380 metros. Tá certo, obrigado. Contarei com o cheque 3. Checado, tem 3290. Pouso autorizado na 10, tem 3290. Vento 90 graus com 14 nós. Ente, pouso 3290. Gol 4-4. 4-5-4, me avisa que eu vou dar uma passagem. Recife 1, backup 0067.0 pronto. Confirma para o controle. Ela está com o meta que tem prosseguiu. O controle não copiou a informação. Sente, segurança livre. Alinhar e manter a 1-0, a partir da Charlie, tentar a aeronave da TAM, tá pousando. Gente, o voo 2067, alinhado, partido. Aeronave com modulo, né? Papá. Depois vou estar arrumando a linha ciência autorizada, será manter uma dos pais ainda, confirme. Ah, o modulo está aqui a 7, cara. Decolagem autorizada, dá 1-0, cabeceira deslocada, 90 graus com 15 nós, e lenta. Iniciado, tem início de decolagem, não quero lenta. Pois, 0 lenta. Boa tarde, aqui de Alfa, quanto a gente deve. Cabeceira deslocada, 380 metros, aguarde autorização de pouso. Fazer autorização de pouso, 6356. 56 da Oceanair, pista livre, autorizado pouso 910, vento é de proa, 100 graus, 15 nós. Livre pouso, vento de proa, Oceanair 6356. 2067, decolando aos 47, controle 198. 198, boa. Controle Salvador, é o voo 2067, boa tarde. 2067, voo, contato radar, saída da ônibus 360. 360, 2067. Reporte passando a praia de Piatã. Vamos cortar em Piatã, de mar... à esquerda e aproximo direto para o pátio 4. Não há tráfego no, na final da 1-0. Grato, vai passando até a aproximando direto para o pátio 4, Lima. O 4, contato radar na decolagem, saiu a Arbor, nível 360. Arbor, para o 360, gol. Confirme para o controle. Sim, seguirá com o Rimar e pode acionar para o pouso. Alfa 63, 5-6. Juliette, por favor. Juliette, portão 1, 6356. Portão 11, 1-1, tá? Pode cobrir, 1-1, 6356. Salvador, passagem, 432, 83, informação é... Kilo, 9-1, na próxima foto. Aguarda só um minuto, já farei agora. Sem problema, eu escuto aqui, tá? Júpiter até Delta, torre 28.95. Prostare torre, ouvido Corona tá aberta, grato. Grato, Brasília, nível de voo 360, via 317. Minha cola da 1-0, curva direita, no perfil da água. Ele é 5520, transponda 19842. Avança Brasil autorizado, alto de voo no 7, decola da 10, deslocada, primeira direita, água, leleco, 5520, 19,8 após, 3283, puxa, salamento, 04. Número 2 no setor, aguarde, puxa, pega em 3, 2 e 3. Desculpa, né? Alô, Salvador, bom 867, cheque o salamento, gate 7. Gate 7, autorizado, chama a taxa. Puxa, salamento, gate 7, ou 1867. 3219, copia. Copia. Portaria do autorizado 350, Mercedes 19, até Bangu, pode ir direto a Bufo, direto a portaria. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da moto, transição pro TI. 5533 no transponder, o controle em 119, decimal 80, aguarde para o cotejamento. 3219. Tá, o 4-0 estimado com 114 na corda. Temos 4 horas, voltando para o segundo. Ele taxa à direita via Índia no ponto 0-2, mas aqui está 29-0, 1-1, o azul 4-0, 8-4. Direita 2-2, mas aqui conta a cara. 3-2-2-3, corda ninguém no vídeo solo, após a aeronave da azul de Brian Paguardo, que é o 4, chama o táxi. Tem coordenado, está ali chamando o táxi, 3-2-2-3. Tá, 3-2-9-6, parou, cozinha. Fortaleza, 350, Rádio da Plana, fazendo o 9, pagou DCC a Bufo, DCC Fortaleza, decorando no 0, esquerda, Momo, Forte. 5533 e 19. Momo, transição pro Ti, Forte Romeu Oscar, Tango Índia. Transição, Forte Rio, tá 3219. Prossiga, Tango, Índia Brava. 4089 da Azul, boa tarde, decolagem autorizada, está na 1-0, o vento 100 graus com 15 nós. Azul decola na 0, Azul 4089. Cuida Brava, está autorizada em Imaimar, 500 pés, decolando da Imaimar com o ProAçu, em coordenação com a Torre de Salvador. 0137 no transponder, no controle em 1, decimal 8-0. Salvador, o bom 867 para o táxi. 176 a bordo, 176 a bordo, 3 horas e 43 minutos de autonomia, alternativa Galeão. Aqui através de minha dúvida autorizado, aguardando início do táxi, que é uma gravação aqui no através do táxi. Estou de volta com o campo até através do meu 867. Brava, chame e chame para iniciar a decolagem. 3 para o táxi. Temos 154 a bordo, 3:40, Ribeirão Preto. Vista Índia, ponto 01895, ajuste 10, 11, 3223, Goiás. 10, 11 agora, direita Índia, ponto 0, ponto 18, 95, o mundo vem, boa semana. 867, segue o Pátio Índia, ponto 0, 1895, Minhoz, boa. Ok, com Minhoz, vai seguindo o campo, ponto 0, da 10, 1891, só em Salvador, boa tarde, ponto 5, 867. Livre, recepção 340, azul 409. Salvador, última taxa 3283, pode falar pra mim. 3283, boa tarde, autorizado a decolagem da 10, vento 100 graus, 162 na. Meia linha, decola da 1038, 3283. Decolado ao 04, controle 19-8. Controle agora 19-8, ponto 20, 3-2-2-3. Mente. Vai falar uma tarde, então 3-2-8-3-1410, água elétrica. 3283, contato radar, saída Argos, número 3, né, Zé? Perfil Argos, 3, né, Zé? Escuta, 3283. 7, decolagem autorizada, 1-0, vem até de proa, 100 graus, com 15 nós. Decolagem 0, 1-8-6-7. Recife, 1-2-5-1, backup 1-3-3-9-5. 1-4-0-5, Recife, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-2 genais.